eu tô firme no boi e a tristeza já foi embora. E daí seu amor me deixou, eu tô melhor agora. Convoca. E já faz tempo que eu tô querendo um piseiro, beijar na boca e ficar louco. Beber cachaça na bota, sai virando cambota. Não chama, não convoca. Se for pra festa de peão, toma cerveja ou bimodão. Convoca. Botar no doce o paredão, pras fruta descer. Não chama, não convoca. Se for pra festa de peão, toma cerveja ou bimodão. Convoca. Botar no doce o paredão, pras bruta descer. Não chama, não convoca. Vamos convocar ele, Bobé. É isso aí, Bruno Reis e Thiago. E já faz tempo que eu tô querendo um piseiro, beijar na boca, fica louco. Beber cachaça na bota, sair virando cambota. Não chama, não convoca. Se for pra festa de peão, tomar cerveja, vim modão. Convoca. Botar no 12 paredão, pras brutas descer. Não chama, não convoca. Se for pra festa de peão, tomar cerveja, vim modão. Convoca. Botar no 12 o paredão, pras brutas descer. Não chama, não convoca. Se for pra festa de peão, toma cerveja ou bimodão. Convoca. Botar no 12 o paredão, pras brutas descer no chão. Convoca. Não chama, não convoca. Se for pra festa de peão, toma cerveja ou bimodão.